Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais, mas olhando eu fico bobo. Por isso, Deus me livre de encarar você de novo. Mas olhando eu fico louco. Por isso Deus me livre de encarar você de novo. Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Mas eu te amo.